here's a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia. Está começando mais um show de bola. Fly Eagles, fly, chupa Brady, caralho. Sim, amiguinhos, chegamos ao podcast do Super Bowl. E esse ano vai sair o podcast do Super Bowl, que isso é o mais importante, né? Perdi a oportunidade de lançar o podcast do Super Bowl quando o meu time comandou a maior virada da história. E não saiu, mas o que o Eagles ganhou vai sair, né? Bom, quem ganhou? Quem? Quê? Você vai falar mais tarde? Como vocês devem ter percebido, tá aqui comigo o Vitor. Fly, Eagles, fly, on the road to victory. Chupa, Tom Brady, seu filho da puta. Bom, e eu sou Pedro Carvalho, né? Estou aqui com o meu queridíssimo amigo de mesa, né? Ai, tendo que aturar ele já faz o quê? Quantos dias são? Hoje é o dia 4, né? Pelo menos você não está recebendo fotos do jogo todo dia. Sim, veja só você. Tem uma aguinha. Igual outros torcedores. Será que o Vinícius ouve a gente? Não sei. Se for, chupa, porra! Bom, vai chorar como vocês na devem... cama, caralho. Como vocês devem ter notado, se vocês ficaram presos, né, de uma pedra, ou sei lá, isolados de toda a civilização na última semana, o Eagles foi campeão do Super Bowl, como vocês devem ter notado, né? O único torcedor do Eagles, que realmente é torcedor do Eagles, que eu conheço, é Victor, né? Chupa. Exatamente, cara. Since day one, desde o Dream Team ele torce, né? Saudoso do Dream Team. Muito saudades. Antes do Dream Team. Muito antes. Saudades. O pessoal de hoje nem sabe quem é Vince Young, cara. Não faz ideia, Me deixa muito triste isso, cara, mas enfim. Bom, sim, amiguinhos, olha aí. Podcast Super Bowl. Eagles ganhou 41 a 33. Foi 41 a 33, né? Foi 41 isso. A 33. Eu acertei o placar do Eagles. Chupa mundo também, de novo. Você acertou? Acho que não falei 41 a 17? Sei lá, mano. Acho que foi 41 a 17. Velho. Se bom, não foi, depois, agora é. O que vocês falam? Vocês vão lá e ouçam. Se for, foi. Se não for, foi também. É isso aí. Bom, antes da gente analisar mais a fundo, né? O Victor vai poder até falar melhor, mas que jogo, hein, amigos? Que jogo, que jogo. Vai poder falar melhor. Você não assistiu o jogo do seu time que perdeu para o meu time? Que jogo, né, amigos? Seria um jogo que eu consideraria o melhor jogo da história se o meu time tivesse ganhado, né? Mas enfim. Não ganhou? Não ganhou, infelizmente. Mas. Barra, galera, que barra. É definitivamente segundo melhor Super Bowl. Não, terceiro melhor Super Bowl que eu já vi. O Arizona Cardinals e o Pittsburgh Steelers ainda fica ali em segundo lugar, cara. Não, teve não touchdown tem. De quarterback recebendo bola? Não. Vamos falar disso mais pra frente. Cala sua boca. Vamos falar disso mais pra frente. Bom, vocês já devem perceber que, pelo andamento do negócio, esse programa vai ser um puteiro sem dono, né? Mas é isso aí. É o jeito como nós fazemos esse podcast. Dá uma lemolência ali, do jeito moleque, no tate-a-tate ali. No tate-a-tate. Mas, meu Deus. Ah, cara, é só gírias de meu. Sem nem o que falar. Bom. Chora, só chora, porque seu time perdeu. Tão de ladão. De nada, cara, de nada. Meu, eu acompanhei meu time ser campeão de dois Super Bowls, então ainda tá tranquilo. Eu acompanhei, de fato, acompanhei. Então, tá tranquilo. Eu vi também duas derrotas, mas enfim, três, né, no caso. Olha, meu Deus. Mas não foi pronto. Que tristeza. Não vem ao caso agora, né? Bom. Então é isso, Super Bowl. Foi nesse domingo passado. Eagles 41, Patriots 33, né? Todos nós estávamos apostando em jogos, né? Tirando o Victor, logicamente, mas em jogos com resultados um pouco mais baixos, porque, né? A defesa do Patriots é bem do Drone Break, mas, meu Deus do céu, 1.155 jardas combinadas pelos times. Maior número de jardas combinadas da história da NFL. Em qualquer jogo, não só na pós-temporada, mas em qualquer jogo. O recorde da NFL, cara. Parabéns aos envolvidos. Exatamente, cara. Coordenadores defensivos, que trabalho espetacular. Um parabéns aos cornerbacks do Eagles, né, que não conseguiram fazer nada. E parabéns a toda, a defesa inteira do Patriots, né? Não é só uma unidade, é a defesa inteira por, né, errar tackles. Simplesmente deixar todos os jogadores do Eagles abertos. Enfim, e outras coisas que eu vou comentar mais pra frente, mas eu tava ouvindo o podcast do Ringer essa semana e o cara falou assim, ele falou, meu, tipo, ok que tem gente que gosta de jogos que a defesa joga bem, mas, meu, ninguém quer ver a defesa, sabe, sempre dominando. Esse foi um jogo muito da hora de ver, porque, cara, pros dois ataques tudo tava dando certo. O Nick Foles, cara, teve um jogo excepcional de novo, cara. Você pode falar, ah, não, teve uma interceptação, a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente, mas a interceptação não foi nem culpa dele, sabe? Então, não foi, cara. Ele teve um jogo basicamente perfeito. Tom Brady, cara, 505 jardas num Super Bowl, cara. E um drop. Lixo. Lixo. Você pode? Obrigado. 505 jardas no Super Bowl, cara. Ele bateu o próprio recorde, bateu o recorde de pós-temporada. E também teve um drop. Infelizmente não se pode ter tudo, né? Mas tem licença de cumprimentar o quarterback alheio também. Né, Tom Brady? Terceira vez. Vai ser um programa longo. Vai, cara, vai. Bom, então, cara, foi literalmente um jogo onde os ataques, assim, deitaram e rolaram e fizeram o que eles queriam, basicamente, né? Vamos então fazer a análise primeiro tempo e segundo tempo. Então, bora começar. Primeiro tempo, tivemos aí, o ataque do Eagles já começou direto com o pé na porta, né, já chutando, foi logo no primeiro drive que foi field goal, né? Sim, os dois, então, field goal no primeiro drive. Uma coisa que o primeiro drive deixou bem claro é que, assim, o ataque do Eagles, ele foi muito balanceado, então, os drives, as corridas por parte do time do Eagles, elas foram muito bem feitas, muito bem posicionadas, o esquema de bloqueios da linha ofensiva excepcional do Eagles, assim, não tem nem o que falar. Uma coisa que a gente achou que não daria certo, que seriam as corridas pelo meio, foram basicamente as corridas que o Eagles mais conseguiu encaixar. Cara, o Blount chegou num ponto que ele tava com 6 corridas pra 77 jardas. Tava um negócio maravilhoso, assim, pro ataque do Eagles. Jogou melhor que o Ajay, cara. Sim. E isso, eu acho que foi um diferencial muito grande, porque, cara, o Eagles conseguiu comer muito tempo de relógio e ganhar muita jarda, né? Então, você tendo domínio de relógio contra o Tom Brady é um negócio excepcional. E você ter o domínio do relógio contra o Tom Brady quando a sua defesa tá simplesmente de perna aberta é, cara, a receita pra vitória, sabe? Foi o que aconteceu. Mas, enfim. Tivemos aí logo o primeiro drive, o field goal do Eagles. O Patriots recebeu a bola, não conseguiu converter em nada. Também na primeira. Foi field goal na primeira também? Foi. Não foi. Foi sim, cara. Vocês não tiveram. Não foi quando eu tava na veterana. Ah, realmente, olha aí. Está tudo. Eu fiquei tão emocionado. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu tava tão nervoso vendo esse jogo, cara, que eu literalmente lembro do jogo como um todo, mas eu não vou lembrar da timeline exata, cara. Tudo bem, eu lembro, tipo, cara. A única coisa que eu lembro exatamente é que, assim, 3 minutos pra terminar o jogo, a gente recebe a bola com 2 minutos e 19, né, mas enfim, vamos comentar disso mais pra frente. Chegaremos lá. Bom, Patriots devolve com outro field goal, e aí é que o ataque do Eagles começa, né, ali a, mano, botar uma pressãozinha da hora. Que passe do Nick Foles pro Jeffrey, né, cara? Que recepção da velho. Que homem. E aí entra um negócio que entra na defesa do Patriots. O Bill Belichick resolveu por motivos, enfim, que ninguém que só sabe. Ele, que só ele deve saber, nem ele deve saber muito bem, né? É aquele clássico negócio que lembra, quem vê, acompanha a NFL há mais tempo vai lembrar de quando no jogo de pós-temporada botou a porra do Gronkowski pra jogar no Special Teams e ele quebrou o braço e fudeu o cara pro resto da vida. Ele virou e falou assim, olha, eu tenho aqui o Eric Rowe, que é ok no slot, não é grandes coisas, não é, né, não chega a ser ruim, mas não é o ideal. Eu tenho o Malcolm Butler, que, assim, não é bom, não é esse cara que todo mundo fala, mas ele, cara, entende do esquema e é melhor que o Rowe. Vou deixar o Butler, e, assim, o Butler jogou 97% dos snaps defensivos ao longo da temporada. Nossa, jogo mais porém. Então, no jogo mais importante da temporada, que é o Super Bowl, eu vou colocar ele no banco e deixar o Eric Rowe e o Bademose jogando no lugar. Porque aparentemente vai ser uma ótima estratégia, né? E pior ainda é você deixar o Rowe no Jeffrey. Sim, e o melhor ainda é o Rowe, ele cedeu. É, no primeiro drive ele cedeu duas conversões de terceiro down, né, seguidas basicamente, né, e aí depois ele conseguiu, né, dar ali um desviar o passe, né, na end zone, que resultou, acabou resultando no field goal. E no drive seguinte ele simplesmente é engolido pelo Jeffrey, cara. Era questão de tempo, né? E foi engolido no jogo inteiro por todo mundo, cara. Não fez sentido, simplesmente não fez sentido algum essa mudança que o Vubelacek fez. O Eric Rowe, cara, destruído completamente. Então, cara, ninguém pergunta pra ele por quê, né, cara? Impressionante, ninguém sabe. A justificativa do Vubelacek e do Patrick foi que, né, os sub-packages em que o Bademos e o Rowe seriam usados eram mais propícios ao sucesso, né, do que ter o Butler ali em campo toda hora. E, cara, o que a gente viu, né, foi que funcionou muito bem, né? Funcionou de uma maneira maravilhosa. Parabéns a todo mundo. Parabéns ao Detroit Lions, que, né, técnico maravilhoso que eles contrataram, tá? Tá ok. O único cara que não chama jogada nenhuma no time do Patriots é eles contrataram, mas ok. Parabéns pro Colts também. Ah, pera. Mas a gente não vai discutir nesse podcast. Ai, mano. Mas, pessoal, só um negócio aqui. O torcedor do Colts tem mais que se fuder, mano. Eu quero mais é que se fuder. Um puta time patético do caralho, velho. Ai. Foi filho da puta, mas foi engraçado. Fez eu dar risadas e deixou muita gente pistola. Os dois torcedores do Colts pistola. Mas enfim. O melhor depois foi o GM lá falando, porque a rivalidade está de volta. Tipo, que rivalidade, cara. Pois é. Que rivalidade, não dá pra entender. Mas enfim. Foda-se isso, voltando pro Super Bowl. E aí a gente também começou a ver algumas coisas que realmente mostrou que o Bill Belichick foi out-coached, né? Enfim, sei lá qual o termo em inglês, não vou saber a fundo. Usa, Victor, por favor, me auxilie. Mas é isso aí. Pelo Doug Peterson, porque. E aí entrou. Que trabalho do Doug Peterson no play calling foi sensacional, cara. Completamente sensacional. É minha bola esquerda. Ótimo trabalho do Doug Peterson, cara. Foi realmente excepcional. E aí ele já mostrou. Não sei se foi nesse drive que teve uma das conversões de quarto down. Foi mais no finalzinho, né? Foi mais na metade do. Foi no final do primeiro tempo, Foi no final do primeiro tempo. Mas enfim, todo o play calling dele foi sempre explorando os mismatches contra a defesa dos Patriots, que basicamente eram todos, né? Enfim. Eram todos. Mas o que eu achei interessante é que aí entra aquele negócio, né? A gente não lembro se chegou a falar no podcast passado, mas, cara, o uso de play action de RPO nesse jogo por ambos os times foi sensacional. O Patriots usou muito mais play action do que RPO, mas o Nick Foles utilizou RPO. Pra quem não sabe, RPO é Run Pass Option, que é basicamente, na hora que o quarterback recebe o snap, ele tem a opção de entregar a bola no shotgun pro running back correr, ou então dar um fake pra ele, né? Não é necessariamente um play action, mas fazer um fake pra ele e passar, e as opções vão se ramificando, assim, a jogada ela se desenvolve enquanto o quarterback recebe o snap. Então dá todo esse trabalho aí pra defesa poder identificar o que vai fazer e basicamente o quarterback bastante a defesa, né, pra você fazer uma coisa dessas. Basicamente. Sim, exatamente, só que eu vou ser bem sincero que assim, o RPO, cara, quando você tem um running backs tão bons e quando você tem uma linha ofensiva tão boa como a do Eagles, totalmente, você torna o trabalho do quarterback muito mais fácil. O quarterback, o RPO, ele não é uma questão de leitura, ele é mais uma questão do quarterback conseguir identificar o mismatch e conseguir identificar o que pode gerar ali uma confusão na defesa. O trabalho é muito mais você confundir a defesa do que ler ela, porque a defesa do Patriots, todas as leituras assim, ok, eu vou passar pra qualquer lugar e vai dar certo. Tipo, vou lançar uma jump ball e os caras vão pegar, problema, vou conseguir 90 jardas, muito boa, mas enfim. E aí foi a execução do Nick Foles foi também excepcional em praticamente tudo, né? Seguimos aí, né? Acabaram fazendo touchdown, se não me engano, o Elliot aí errou o extra point, né? Errou o extra point, menino. Aliás, cara, Special Teams no comecinho aí pro Eagles foi complicado. Special Teams do Patriots, cara, bizarro. Special Teams do Patriots, meu Deus. Foi, pelo amor de Deus. A execução do Special Teams e da defesa, né, ridiculamente ruim, cara. Mas, bom, depois desse touchdown do Jeffrey, vocês chegaram até, acho que a linha de 9, 8, e é raro o field goal, né? Sim, errou o field goal num snap ridículo. Cara, a bola ainda achei que fosse entrar, cara, porque ela começou a rodar na horizontal. Se tivesse mais longe, é capaz de ter entrado. Sim, sim. E tanto é que você vê que a bola faz uma curva muito ridícula, e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? O Eagles então abriu, se não me engano, foi 16 a 3, correto? Ou 14? Não lembro agora. Até o momento estamos no 9-3. 9-3. Dita aí que eu vou lembrando aos poucos do que aconteceu no jogo, por favor. Bom, sem problemas, cara. Então depois que vocês erraram o field goal, teve o único three and out do jogo, que a defesa do Patriots conseguiu fazer um three and out, sabe, Deus, como, né? Mas conseguiu. E devolveram a bola pro Patriots. O Patriots chegou até a linha de 35 jardas. Uma quarta para 5. Resolveu tentar um passe pro Gronk. 35 jardas, ainda com o Gronkowski, que acerta um chute daí de olho fechado, né? Pelo amor de Deus. 50 jardas. E boa, né? Não, vamos tentar a quarta descida. Tomara no pô. Jeremy Mills conseguiu tirar a bola do Gronk. Bola do Eagles de volta. E aí só um detalhe. Foi o primeiro passe pro Gronk no jogo, né? Que até então ele não tinha sido... Eu acho que ele até então ele não tinha sido acionado. Tanto é que ele, quando ele chegou naquela sequência que ele recebeu 5 passes seguidos... E sim, foi no segundo tempo, né? Então simplesmente acabou, foram, acho que, os primeiros passes dele, né? Bom, mas enfim, aí, não sei. Aí vocês não converteram a quarta descida, bola pro Eagles, resultando no touchdown do Blount de 21 jardas, uma baita corrida, muito da hora. Imagina o que não passou pela cabeça do menino Blount. Fazer um touchdown contra um time que não queria te pagar. Meu Deus. Só imagina, cara. Que coisa linda, né? Ano que vem ele volta pra gente. Eu já tava louco. Aí o Eagles tentou a conversão de 2 pontos pra compensar o do menino Elliott. O erro falhou de novo. Esse acho que foi o único erro do Doug Peterson na partida, foi ter tentado essa conversão de 2 pontos, que não era nem um pouco necessário, pra ser bem sincero. Foi o único errinho dele. Uhum. Ainda bem que não fez falta. Enfim, a bola voltou pro Patriots mais uma vez. Outro field goal, chegou na linha de 27 jardas, não conseguiu avançar mais. Pode ver que a defesa do Eagles tava jogando até que ok, né? Por incrível. Sim, sim. Não estava completamente um lixo. Não, ainda não. Enfim, aí eu Kostkowski conseguiu um field goal de 45 jardas e ficamos em quanto agora? Em 15-6. Só um porém aqui, que vocês devem ter notado que até o momento a gente não falou que o front seven do Eagles conseguiu um sack ou nada. Vale lembrar que assim, isso, cara, foi uma das maiores surpresas no jogo, porque a linha ofensiva dos Patriots conseguiu segurar muito bem, cara, até, né, ao fatídico momento no último quarto, mas até então segurando muito bem. E assim, toda hora... Mas o Tom Brady tomava umas porradinhas, segurava, sim, mas sim, era sim. Sempre ali assim, né? Exatamente, o Brady não ficou totalmente confortável, tanto é que nos primeiros 2 drives você via ele assim, em umas horas que o pocket fechava em volta dele, aí ele conseguia fazer o arremesso e logo em seguida ele levava algumas. Mas ainda assim ele tava tendo algum tempo, né? Depois foi inclusive melhorando, cara. Isso que eu achei surpreendente, assim. A linha ofensiva foi melhorando, cara. Foi um negócio que eu realmente não esperava. Mas perdeu, né, cara? Isso que importa. Você pode continuar com a análise? Obrigado. Enfim, depois que esse kicker de merda aí fez mais um field goal, 15-6, o Nick Foles tentou um passe longo para o Jeffrey, que estava sendo marcado pelo Gilmer, se eu não me engano, pela primeira vez lá no jogo, praticamente. Sim. E aí o Jeffrey, ele ia conseguir uma recepção sensacional com uma mão, mas aí ele começou a cair de um jeito estranho, a bola escapou. Ele tentou meio que agarrar com a outra, ou até jogar a bola pro Burton, que tava passando ali do lado. Então, eu vou ser... No colo do menino mexicano lá, qual que é o nome dele? Do mexicano? Do Harmon. É nome de mexicano. Não, mas o Harmon não é mexicano, cara. O nome parece de Ramon. Mas enfim, né? Não parece. Só um detalhe aí que eu achei que do jeito que ele caiu e do ângulo de câmera, ele tentou mandar a bola pro lado do Burton. Porque o Burton, primeiro de tudo, ele tava bem próximo, ele tava vindo na direção. Segundo, que se ele pegasse a bola, cara, ele ia ter o caminho livre pra endzone. Então, sim, já ia estar, né? Faz muito mais sentido, porque o Jeffrey, ele caiu bem de frente pro Burton. Então, aí quando eu falei que a interceptação do Nick Foles não foi nem culpa dele, foi exatamente por isso. Porque não sei se vocês lembram da jogada do Brandon Marshall, tentou dar um lateral pra não sei quem e tipo, entregou a bola na mão. Foi mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. Mas de fato, não foi culpa do menino nem que fosse, cara. De jeito nenhum. Enfim, aí vocês começaram o ataque na linha de 10, foram até a endzone dessa vez com o James White, que adora marcar touchdown no Super Bowl, né? É tipo o Thomas Miller na Copa do Mundo, cara. Mas de bridge, Gostkowski foi lá e errou o extra point. Então estamos em 15 a 12. E aí agora o drive mais sensacional da história do Super Bowl, cara. Meu Deus do céu, que coisa. Que coisa espetacular. Philadelphia chega lá, quarta pra um na linha de uma jarda e pede tempo, faltando 38 segundos. Menino Nick Foles vai ali na beira do gramado conversar com o Peterson para ver o que eles vão chamar. E o Foles fala, Philly. Aí tem um momento assim de 3 segundos em que os dois ficam se encarando, assim, um momento sensacional, cara. Dá até arrepia. E o Doug Philly, let's do this. E o Peterson só fala, bora lá e vai. Aí a jogadinha que o Nick Foles chega lá no huddle, Philly Special, não fala mais nada. É uma coisa, mano, quem não viu esse vídeo especial que fizeram dessa chamada, veja, por favor. Eu vou até cortar o vídeo. Então vai estar no link aí no post. Inclusive, Vitor, coloque o link, aquela jogada do High Five foi nesse quarto ou não? Acho que foi nesse comecinho, sim. Só uma coisa pra falar, porque teve uma jogada em que o Zach Ertz e o Aguilar, eles se cruzam numa slant, né? E eles dão um high five pra baixo, assim, né? É, exatamente. E parece que é um negócio, né, todo estilizado e pá, porque os caras estão descontraídos. Mas, na verdade, tem todo sentido, que é pra definir a rota, cara. Isso é usado, inclusive, no high school. Pros jogadores se lembrarem da rota, e assim, se você der o high five embaixo, a rota slant ela vai ser mais no horizontal. Se você dá o high five no alto, significa que a rota slant ela vai abrir e vai virar uma goal, cara. E isso eu achei sensacional, cara. Isso eu achei, tipo, muito sensacional de implementar, porque parece besteira, mas o slant na hora que cruza fica muito complicado pro quarterback, porque é um sinal visual pro quarterback e pros próprios jogadores. É muito mais fácil você identificar o que vai acontecer dali pra frente, como a rota vai se desenvolver. Até porque esses slants do... esse ramp pass, o RPO, no caso, algumas das rotas, elas têm options, né? Então, o jogador, quando ele vê que uma rota não vai dar certo, ele tem a opção de ir pra outra. E fica muito mais fácil pro quarterback saber quando isso vai acontecer, quando tem esses sinais visuais, cara. Então, novamente, play calling sensacional do Doug Peterson, cara. É que vem, né? Tá certo. Dá o prêmio como é que vem mesmo. Enfim, aí o menino Nick Foles chama o Philly Special. Ele dá um... cara, eu não sei nem como é que explicar essa jogada, porque essa jogada é coçada no peito. É o kill, mano. Isso é Carson Wentz que fazia. Ainda tem uma homenagem a Carson ali. Enfim, ele se alinha atrás do Lane Johnson, que é o right tackle do Eagles, e a jogada começa. O snap vai direto para o Corey Clement, que é o running back do Eagles. Ele sai correndo para a esquerda, ele lança a bola para trás para o tight end Trey Burton, que lança para a end zone, e quem está lá livre, leve e solto? Sim, Nick Big Dick Foles. Que homem, cara. É o primeiro touchdown da história do Super Bowl onde um quarterback recebe. Pô, vale lembrar que no drive anterior do Patriots, como o Victor já falou, Tom Brady dropou um passe, né? Assim, basicamente uma jogada bem parecida. Quase até. O Tom Brady dropou o passe, então, assim, só torna a chamada da jogada muito mais engraçada e muito mais da hora, cara. E a coisa da hora na que o Tom Brady dropou é que o Malcolm Jenkins chegou nele, deu uma puta de uma paulada na bunda dele e falou: "Come on, Tom, come on!" Mano, mas dá pra você ouvir a mão dele batendo naquela bunda branca, cara. Assim, só... Ai, cara, queria. Eu também queria. Poder aquelas nádegas. Mas ia aparecer uns dedos no meio daquelas nádegas de merda. Enfim, que touchdown lindo. Chamada sensacional do Doug Peterson. E Nick Foles, que homem, né? Que homem, cara. Ele só não merece uma estátua na Filadélfia, porque hoje teve a parada e um homem tomou conta do meu coração. Enfim, Aí o nosso queridão Tom Brady recebeu a bola de volta 34 segundos e não conseguiu merda nenhuma. Halftime. E aí, vou ser bem sincero, que show de merda, cara. Sim, cara, o que show foi. Show de merda. Foi qualquer coisa. Primeiro de tudo, que não tem. Ó, devo dizer que eu falei aqui que teria um mashup com várias músicas. O mashup aconteceu. Teve um mashup, cara. Inclusive, com alguma das músicas que eu falei que teria, Senhorita foi uma delas. Fiquei muito feliz. Crime River também. Crime River, cara. Crime River, entrar no mashup é ridículo. Crime River merecia um momento ali único. E, cara, não teve uma menção sequer a What Goes Around Comes Around, cara. E isso eu achei. Não, cara, mal teve uma menção a NSYNC, velho. Teve alguma? Não teve, né? Teve tipo, acho que o comecinho de Bye Bye Bye e acabou, sabe? Teve. Não sei reconhecer, cara. Sinceramente. Foi ridículo. Assim, e aquele. Os caras botaram um lençol gigante, botaram um videozinho do Prince. Nossa. Ali, mas que bosta, cara. Foi muito. Horrível, cara. Acho que assim, tem que voltar a ter. Acho que assim, o show do Halftime Show, ele tem que ser feito por pessoas que saibam performar, cara. Então, assim. O Justin dança, né, cara? É isso. Ele mal cantou, mas, coitado. Tipo, ele dançou quase nada, cara. Ele não dançou bem também. Ele não cantou direito, cara. Ele mal cantou. Sim, ele ficava. Yo! Come lamentável, on! Cara. Triste. É assim, cara. Faltou ali, né? Tem um showzinho. A gente tava até comentando, cara. Show do Terror foi sensacional, cara. Poderia. Cara, ano passado a Lady Gaga pulou do teto do estádio, cara. Sim, não... cara, foi sensacional, velho. É, assim. Dos shows que eu já vi, o melhor sempre vai ser o do Terru e o da Katy Perry só pelo Left Shark, cara. O Left Shark. Tinha um leão andando no campo, cara. É isso. Mas assim, cara, poderia, tipo, ter Metallica, cara. Metallica os caras sabem performar, os caras sabem, tipo. Né, mas. O Metallica eles estão guardando pra um futuro super bom em Santa Clara, né? Não tenha dúvidas disso, cara. É, mas ainda assim, cara, seria sensacional. Porque, nossa, ia ter pirotecnia pra caralho. Ia ser sensacional. Olha que eu nem gosto tanto assim de Metallica, cara. Mas enfim. Mas é Metallica, né? Exatamente, cara. Pirotecnia um show, e. Cara, basicamente um show ruim. Exatamente. Não foi bom. Bola pra não frente. Valeu a pena. Não valeu a pena. Vamos voltamos. Lá. Bola pro Patriots. E aí, meus amigos? Aí a defesa do Eagles virei e falou assim: ok, estamos ganhando, né? Que tal a gente não fazer mais não nada? Jogar. Exato. Lembrando que estamos voltando do intervalo com 22 a 12 para o Eagles. Exato. Não, e assim, cara, o que eu fico mais assim é que o Jenkins jogou bem, né? Só que o restante não comentou o assassinato, né? Que o Malcolm Jenkins cometeu nessa partida. Ah, sim, cara. Que é um detalhe importantíssimo. Só que assim, esse assassinato, o que me lembrou, não sei se você vai lembrar, lembra de uma paulada que o Cam Chancellor deu no Vernon Davis, cara, na sideline, que o do Vernon Davis saiu torto? Não lembro. Faz bastante tempo isso, o Vernon Davis ainda tava no 49ers. Basicamente, o Vernon Davis recebeu a bola na sideline, o Chancellor chegou com o ombro nele e deu nele de um jeito que o Davis deu uma giradinha no ar, assim. Basicamente, bola ali pro Brandon Cooks no meio. O Brandon Cooks olhou pro lado, olhou pro outro, tentou escapar. Na hora que ele virou, cara, o Malcolm Jenkins no meio do peito dele. E assim, cara, o Cooks ele simplesmente ele só apagou. Ele pediu pra anotar a placa do caminhão e deitou e dormiu, cara. Foi um tackle limpo. Foi um tackle limpo. Pior que você vê o Ajay, acho que foi o. Ou não foi o Ajay? Eu não lembro quem foi que tipo, passou perto dele. Ou não dava pra ver assim na sideline, a gente só fez ali o sinalzinho de que a pessoa dormiu, tá ligado? Mas, cara, o Cooks ele simplesmente apagou, cara. Foi ligeiramente assustador, mas o tackle foi sensacional, cara. Não tem nem o que falar. E foi o pessoal. Ah, porque. Cara, um tackle raiz, basicamente. Foi um tackle limpo, cara. Foi um tackle completamente limpo. Não tem o que dar falta. Ele simplesmente, na hora que o Cooks virou, o Jenkins ali com o ombro no meio do peito. Pá! Cara, o que eu fico mais assim é o barulho, cara. O barulho sempre me deixa, tipo. Eu falo, eita, nós! E, cara, foi. O único catch do Cooks no jogo, né? Foi essa aí. Cara, uma recepção pra 20 e poucas jardas e já era. Foi bom. Bom. 20 jardas e uma dormida. Voltando então. Foi bonito, cara. Foi bonito. Foi mesmo, cara. Foi maravilhoso, eu diria. Bom. Aí, na hora que voltou, aí começou, cara. Eu fiquei com muita dor do Mills, porque Mano, o Mills não sem... é grande coisa, cara. Eu vou te falar isso. Ele... Sim, okay. Cara, mas nossa, eu fiquei até feliz, porque eu falei assim, olha só, não é só o Rowe e o Bademose que estão se fudendo. O Mills também, coitado, mano. Todas bolinhas nele. Sim. Colocaram o coitado do menino no Gronk, cara. E aí começou cinco passos seguidos no Gronk TD, cara. E o Gronk recebia todas as bolas de uma maneira que eu falava, mano, tipo, por que que você tá colocando esse cara ainda? Tipo, deixa livre, é o mesmo, joga esse cara pra outro lugar. Sim. Porque não tá funcionando, sabe? E aí o ataque do Patriots, cara, foi pra frente e nunca mais olhou pra trás, né? E aí também a defesa... Primeiro drive do segundo tempo já fez um touchdown em menos de 3 minutos, né? Sim, cara. E aí é que eu acho que começaram alguns problemas, porque o ataque do Patriots, cara, como eu já tinha falado no início, o ataque do Eagles, ele fazia os drives, mas ele corria com a bola e gastava bastante tempo. O ataque do Patriots passava, não, passava, passava. É papapá, acabou, cara. Tipo, pronto, tá na endzone e foi. Devolver a bola pra defesa. Não era passe longo, era um screen pass. Não tinha, sim, corrida. Cara. Corrida foi no primeiro tempo. Teve uma ou duas e acabou ali. Não, é assim, e as corridas do Patriots, cara, não foram mal, porque todas as corridas do Patriots também entraram. Sim, e as corridas entraram, cara. E isso que eu fiquei também surpreso, que eu falei assim, cara, a defesa do Eagles tá deixando entrar umas corridas que não deveria. Só que o Patriots resolveu abandonar. Tipo, e aí começam os erros, né? Então, Vitor, prossiga aí, porque a timeline... É, o erro basicamente por causa de relógio, né, cara? Porque se sim, o ataque fica meio Chip Kelly isso aí, né? Suicídio, cara. Exatamente, cara. 2, 3 minutos em campo, sua defesa fica 8. Não dá, né, cara? Exatamente. Aí o Gronk fez um touchdownzinho de 5 jardas lá. Estamos em 22-19. Eagles recebe a bola. E mais um passe espetacular do Foles para o Corey Clement no fundinho da endzone, onde, sim, tem um monte de torcedor do New England falando que ele não tinha controle, que pisou fora. Vocês pegam essas opiniões de vocês e enfiam no seu cu, porque isso foi pra te dar um lindo, cara. Eu vi uma porra da gente falando, tipo, quando você pega a câmera de frente, a bola não sai do controle da mão dele, cara. Tipo, mas continua. Assim, no que se... Logo que ele recebe, na hora que ele vira, tá, não sei o quê, aí ele não tem controle. Só que na hora que ele põe o primeiro pé, né? Ele tá com controle depois. Ele tá com controle. Aí ele põe o segundo pé, ainda com controle. E aí no terceiro pé, que é quando sai, né, ali, aí ok. Aí tipo, beleza. Não, mas teoricamente mesmo, sai, porque tem uma imagem que é do lado esquerdo que mostra que ele tá arrastando um pouquinho antes de sair. Ainda tem mais essa. Não, mas assim, né, tipo, mas os outros dois passos já estavam dentro, então ele tinha controle da bola. Não tem o que discutir, cara. Não tem o que discutir realmente, assim. Foi touchdown, foi limpo, ok. Bola pra frente e aí nesse bola pra frente o Patriots vai lá e, né, cara. E já responde. De novo. Mais um drivezinho de 3, 4 minutinhos. Aí foi um touchdown do Hogan, se eu não me engano, depois. Sim, sim. Oh, que ele recebeu num slant ali e foi... carregou pra dentro da endzone. Aí estamos em 29 a 26 agora. Aí o Brady já tava com 814 jardas na partida, cara. No próximo drive ele atingiu a incrível marca de 1.800 jardas numa partida. Mas a derrota no Super Bowl, então chupa Brady, seu bicho. Então tá, estamos em 29 a 26 agora. Eagles recebendo a bola no finalzinho do terceiro quarto e termina esse drive no quarto período, com 14 minutos restantes, com um field goal de 42 jardas do Jake Elliott, recorde do Super Bowl para um novato, esse field goal de, até então, né, de 42 jardas, que ele vai bater o próprio recorde dele no mesmo jogo, que menino. Obrigado, Bengals. E aí o New England vai receber a bola com 14 minutos restantes. Incríveis 2 segundos, avançam todas as jardas possíveis. Então não, essa aqui foi longuinho, né? Essa foi quase 5 minutos. Brady consegue 3.700 jardas na partida. Não, aí começou um problema sério, porque aí o Eagles nesse drive mudou a marcação no Gronk, começou aí o Darby, e meu Deus, ele conseguiu ser pior que o Mills. Mas não dá, sim, pra culpar, cara, o Darby, cara. Você já viu o tamanho do Darby, mano? Pra marcar o Gronk, né? O Darby não é o quê? Dá, ele é 5'9", né, cara? Não sei, ele é minúsculo, cara. Ele é muito pequeno, tadinho. Não dá pra culpar ele, não dá mesmo. E aí, como a gente já tá chegando na reta final, e aí eu falo, cara, o ataque do Patriot, você perdeu o Edelman no começo da temporada, aí você perde o Cooks, e aí você vira e fala assim, ok, tem o Gronk, né? Que tal se eu passar todas as bolas pro Gronk? Exatamente. Isso sempre acontece uma vez ou outra. Cara, e quando ele recebe, tipo, aí você percebe que, de fato, se não fossem as lesões ao longo da carreira, cara, o Gronk já seria o melhor tight end de todos os tempos, assim, disparado. Sim, porque, concordo. Cara, mano, não, não tem o que fazer, velho. E aí, pra você olhar a diferença, o Zach Ertz, ele teve um ótimo jogo também. E o Zach Ertz, ele é um ótimo tight end, cara. Só que você pega até... Então não pode elogiar. Não, só que eu falo assim, cara. Você percebe assim, dois ótimos tight ends, mas, cara, o Gronk não faz sentido, cara. O tamanho dele não condiz com a velocidade que ele corre. Não, tipo, não faz sentido, cara. Ele é um alienígena ali, tá ligado? É, as lesões cobram, né, cara? Mas, assim, de fato, não chega a não fazer sentido, porque é aquele negócio que a gente sempre fala, cara. É, se você põe um cornerback, o cornerback não tem tamanho pra acompanhar ele. Se você coloca um safety, o safety, ele, cara, sempre vai ficar com medo, porque o safety, ele sempre vai vir numa rota que ele vai entrar numa colisão direta com o tight end. O tight end vai ter muito mais corpo. E linebacker não tem velocidade pra acompanhar. Então, cara, você sempre... E o Gronk, ele é tudo isso, só que maximizado, cara. Ele é tudo que o tight end tem que ser, só que maior. É uma pessoa errada, cara. Exato. Tá aí porque ele fez 14 operações de hérnia, né? Enfim, não faz sentido, cara. Mas, e assim, uma outra coisa. É, Hogan jogando muito bem, Amendola, cara, em momentos cruciais ali, em drives cruciais, ele aparecendo de novo, cara. O Amendola de James White. Eu quero falar sobre o menino Amendola nesse drive, porque olha. Aí sim tem um roubozinho, cara. Ah, tá bom. Aí tem um roubozinho que ninguém percebeu. Não, mas esse foi de fato que... Ah, o Victor vai até explicar melhor, mas foi um fumble ali que o juiz meio que deu uma apitada. Apitou ali, foi. Foi um passe longo para o menino Amendola. Uma primeira para 10, foi de 30 jardas o passe. O Amendola pega livre para variar, como estava o jogo inteiro. Deu uma corridinha e deu de cara com o McLeod. Isso no cantinho esquerdo do campo ali. E aí tá, o McLeod foi pro tackle, só que não mandou a Amendola pra fora do campo. E eles ficaram meio que disputando a bola ali no meio de um braço de ferro. E o juiz não apitou, tá de boa. Aí vai que não vai. A bola sai do controle do Amendola antes dele sair do campo. E assim que a bola sai da mão do Amendola, o juiz resolve apitar. Simplesmente apitou. Só que aí tem um negócio também. A bola já saiu direto de campo, né? Mas não tinha ninguém nem perto pra pegar. Senhor. Não, senhor. Não saiu direto de campo? Não. Foi pra dentro do campo, que o McLeod puxou pra dentro. Que o Amendola tava tentando ir pra fora do campo e o McLeod puxando pra dentro. A bola escapa pra dentro. E aí, quem que recupera a bola pro Eagles, acho que, se eu não me engano, é o Corey Graham, que é o outro safety. E ele ia sair correndo. Só que o juiz apitou logo que a bola saiu. Tipo, a bola saiu do Amendola. Pigou no gramado, o juiz apitou. E teoricamente acabou a jogada. Nisso o Tom Brady também já correu pra chamar a próxima jogada. Não teve replay nenhum, não teve desafio. E ficou por isso mesmo. Mas isso foi um turnover claríssimo. E esse drive resultou no touchdown do Gronk. Algumas jogadas depois. Mais exatas, 4 jogadas depois. Tom Brady nesse momento, né? Tom Brady nesse momento com 4.898 jardas na partida. Bom, mas ele não recebeu uma bola, cara, no Super Bowl. Detalhe. Bom, chegamos aí então. 33-32 para o Peyton. Exato, 33-32. E aí, de fato, cara, o Brady já tava, acho que, com 460 jardas, velho. Tava ridículo já. Mas agora. Vai. E aí, bola volta pro Eagles, né? Com 9 minutos e 22. Aí você fala. Exatamente. Beleza, né? O Eagles vai fazer um. Vai, sei lá, conseguir um field goal, não sei o que. É tempo pra burra, a bola vai voltar pro Brady, né? Mas aí, antes de terminar essa, analisar esse drive do Eagles, que foi sensacional. Este drive durou 7 minutos. 7 minutos. É uma coisa impressionante, cara. Impressionante. É, o controle de relógio do Peterson é uma coisa fascinante. E o Eagles começou na linha de 25 jardas. Teve uma quarta pra 1 no campo de defesa, na sua linha de 47 jardas. Sim, cara. Isso restando 5:40 pra acabar o jogo ainda. Foi o passe pro Wurtz, não foi? Isso. E cara, aí teve um passe de 2 jardas do Foles para o Wurtz. Conversou ali no meio de campo. Onde não tinha ninguém. Não, ele tava muito bem marcado, cara. Não, mas. Cara, ele foi pressionado e ainda o Hurts estava marcado, cara. Foi, sim, sensacional. E ninguém sabe dar teco, né, cara? Ninguém sabe dar teco nessa porra dessa defesa do Patriots. Vai tomar no cu, mano. Que defesa lixo, velho. Pelo amor de Deus. Corrones, mano. Corrones. Esse time tem muitas bolas, cara. Enfim, aí o Eagles seguiu, foi em frente e tal. Tava indo e gastando tempo com corrida, passe, nego sem sair do campo. Tava uma maravilha. E o tempo correndo, correndo, correndo. Até que o Eagles chega ali na linha de 14 jardas do New England, faltando 2 minutos e 30. E aí o New England pede um tempo. Essa é uma parte crucial também, porque esse tempo vai fazer falta lá na frente. Pediu o tempo, beleza. Foles vai lá, tenta um passe pro Jeffrey, não consegue. E aí resolve fazer uma terceira para 7 na linha de 11 jardas. Um passe na slant pro Ertz. Ele dá 378 passes passos e mergulha na endzone para ser o touchdown na vitória. Mais uma vez, vocês ficam chorando aí. Ai, não, isso não é uma recepção. O do Pittsburgh não foi parecido e não foi touchdown, não sei o quê. Você quer saber uma coisa? Do Steelers é que errou, cara. A do Steelers também foi touchdown. Roubaram os Steelers. E eu vou ser sincero que, cara, eu não achei as duas jogadas parecidas, não, cara, porque o do Ertz em nenhum momento. Elas lembram, cara. O problema é que o Ertz deu tipo 300 passes mesmo. Cara, e ele saiu andando, ele levou o teco, giraram em cima do corpo dele e ele caiu dentro da endzone, tipo, acabou também. E ele pulou na endzone e caiu com a bola no chão. Tipo, ele deu uma paulada com a bola no chão e depois ela voou ainda por cima. Só que assim, a bola já tinha passado da linha da endzone há mil anos, né, cara? Enquanto ele ainda tava no ar, hein? Dado pelo menos 3 passos. Não dá, né, cara, pra ficar reclamando dessas coisas. Por favor, sim, né, mano? Não faz sentido. Eu vou falar um negócio, porque assim, cara, no meu tempo de acompanhar futebol americano, teve uma época que eu participei de um grupo do Patriots, que atualmente é o maior grupo do Patriots do Brasil, inclusive, tá? Se vocês tiverem ouvindo isso, vão todos vocês tomarem os seus cus, tá? Porque vocês são um bando de ignorantes do caralho. E, 97% cara, da torcida do Patriots. Torcedor do Patriots é a pior raça que existe, cara. Tipo, mano, nossa, o povo chato do caralho. Só não é pior que quem é hater do Patriots, porque, né? Porque quem é hater do Patriots consegue ser mais chato ainda. E consegue, né? É difícil, mas consegue. Mas, mano, eu dou graças aos deuses, né? De verdade, por não estar nesse grupo durante os últimos Super Bowls, cara. Porque, puta que pariu, eu teria cometido homicídios. Online. Prossiga, Vitor. Online, cara. Teria contratado assassinos na Deep Web pra matar todo mundo. Por que não, né, cara? Por que não? Ótimo gasto de bitcoins. Sensacional. Cara, vou até te contar, fazer um adendo aqui. Que depois desse domingo do Super Bowl, o Patriots passou o Cowboys no meu ranking de hate, tá? E não é muito por causa do estilo de ser filha da puta que vocês têm. É mais por causa da mídia. Porque eu fiquei o dia inteiro assistindo o pré-jogo dessa bosta. E era impressionante o tanto de lambida de saco que esse time recebe, cara. É nojento. Cara, nos últimos 20 anos o time é dominante, cara. Tem que saber mesmo. Colocaram até a porra da mãe do Tom Brady de novo, velho. Vai se fuder essa história de novo do câncer dela, velho. É demais pra minha cabeça, cara. Tô há 5 dias ouvindo esse papo de underdog e já encheu o saco também do Eagles, cara. Ué, me fome. Nossa, né? Coitado. O time é bom, cara. Não é underdog. Top dog, chupa. Chupa todos os seus haters de merda. Enfim, voltamos ao jogo. Então, Eagles, tu tava ganhando de 38 a 33. Detalhe, então a conversão de gestão falhou de novo. Eu só quero fazer um adendo aqui na alegria da voz desse rapaz aqui que está narrando o jogo, que é uma alegria que vocês nunca devem ter ouvido na vida de vocês ouvindo esse podcast. Não. Sinceramente, não, nunca ouviram essa alegria. Não. É a primeira vez, cara. Primeira de muitas. Enfim. Não, de muitas, cara. O próximo podcast vai ser de NBA e ali vai ser sensacional. Enfim, então o Philadelphia tá lá, 38-33, errou a conversão de 2 pontos. Então New England vai receber a bola com 2:21 faltando. Tempo para caramba para o Tom Brady atravessar o campo, né? A defesa que tá pegando nada. Com 2 tempos. Então tá, Tom Brady já vai lá, manda uma bola pro Gronk, 8 jardinhas. Já tá na linha de 30 jardas do New England. Aí, segunda para 2. O Tom Brady finalmente é sacado. Brandon Graham atropela quem? Quem que é? O seu time, ó. Quem que não foi trocou? O... acho que foi o Laderon Weddle, cara. Foi o right tackle, né? Acho que foi. Ou o guard ou o tackle. Foi um dos dois, eu não sei. Eu estava muito louco já. Foi o cara, o Shaq Mason, velho. Eu acho que foi o Shaq Mason. Se não me engano, foi o Mason. Ele simplesmente engoliu o Mason, chegou no Tom Brady assim, esticou os bracinhos e conseguiu forçar um fumble que foi recuperado pelo rookie Derek Barnett. Que menino iluminado nesses playoffs, o da Barnett, por sinal. E o Eagles recuperou a bola na linha de 31 jardas do New England, restando 2 minutos e 16, amigos. Ali a ficha começou a cair, já só te digo isso. Ali já tava chorando, já estava entregue ao chão. Enfim. Voltamos, bola para o Philadelphia com 2 minutos. Eu só quero falar um negócio, que é tipo assim, durante o jogo inteiro tava todo mundo, nossa, me enchendo o saco e tal, não sei o quê. E aí quando o Patriots virou, todo mundo ficou quieto na sala. E ficava só olhando pra mim. E eu, tipo, eu falei, eu nem vou falar nada. Eu só fiquei quieto, só fazendo meu gesto. Não, nada, né, cara? Não, cara, eu fiquei quieto, eu falei, não, mano, deixa esse jogo terminar, porque tá complicado. Quando aconteceu isso, teve vários momentos ao longo desse jogo onde eu simplesmente, eu olhava pra tela da TV, eu abria a boca e ficava, tipo, balançando a cabeça, assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. Alguns desses momentos foram a favor do Patriots, a maioria deles foi contra. Na hora que isso aconteceu, eu simplesmente falei assim, meu Deus do céu, por favor, mano, a defesa tem que forçar eles a chutarem o fundo de gol, cara. Se não, não. Porque eu fiquei assim, eu falei, mano, se a bola voltar com menos de um minuto, dá. Ainda dá. E aí, aí eu vou querer falar depois de como foi o drive. Porque eu fiquei, mano, nossa senhora, por gentileza, prossiga, Vitor. Então tá. Então aí o Eagles foi lá, fez um. Só correu com a bola, né? Basicamente, gastou tempo. E chutou um field goal de 46 jardas com o rookie Jake Elliott. Esse é o novo recorde de um chute de um rookie no Super Bowl. 46 jardinhas. E o Eagles abriu 41-33. E aí nessa hora é o que eu falo, que eu falei no primeiro touchdown do Jeffrey. Que o Eagles tentou a conversão de 2 pontos. Era só ter chutado o extra point, que não tinha a menor necessidade da conversão. E o jogo já tinha acabado aí, se tivesse aquele pontinho, né? Mas sim, não, sim. Acabou aí. É pra dar emoção. Pois é, 41-33, bola vai voltar pro Tom Brady, faltando 1 minuto e 5. Ai, e aí? Você que quer narrar isso? Né? Você pode narrar. Eu lá. Quero. 1 minuto e 5, né? Eagles chuta. O Special Teams tem uma ótima call. Que tal a gente dá um passe lateral, né? Dá um, fazer um, basicamente um handoff aqui pra perder 20 jardas. Foi o que aconteceu, né? Bola, acho que ficou na linha de 9 jardas do campo do Patriots. Eu já tava filho da puta que chamou essa jogada. Mas enfim, 58 segundos, tranquilo. E aí é que começa o show de horrores, cara. Por quê? É, basicamente você não tinha nenhum cara que conseguia criar separação ali nas rotas gol. Então você tem o Gronk pegava. Em vez do Gronk pegar e correr, vou correr aqui 10 jardas e cortar pra lateral pra receber o passe e sair fora do campo. Não, vou correr 20 jardas, gastar segundos preciosos, porque eu não tenho mais nenhum timeout. E tipo, não, cara, não, velho, você não pode, tipo, sair correndo e... Não, velho. Enfim, o Patriots, se fizesse o negócio certo, se mandasse todo mundo correr pra lateral 10 jardinhas ali, cara, ia ter marchado o campo com tranquilidade, ia ter feito o touchdown, e aí se seria feita a conversão de 2 pontos ou não, aí é outra história, porque a conversão de 2 pontos é um bicho, mano, de 7 cabeças, mas enfim. Mas ia ter feito o touchdown, né? Você tá certo disso, ok. Quê? Mas ia fazer o touchdown, né? Será? Cara, ia porque... Mano, olha essas defesas, cara. Se liga. Não, mano, não, olha essas defesas, não ia ter jeito. Era só ficar passando no Gronk. Os caras iam ter que, sei lá, mano, pegar uma motosserra e dar 3 tiros de 12 na cara dele pra... Tipo, ele não receber a bola, tá ligado? Mas enfim. É, e aí eu comecei a ficar embasbacado com, tipo, cara, vocês não podem perder tudo isso de tempo pro cara correr a rota, sendo que é só o cara correr pra lateral e receber, cara. E ele vai sair do campo, e aí você vai conseguir dar, tipo, você teria 4 jogadas a mais. Pra, a mesma, né, jogada que você tem que falar aqui, sério, é que, tipo, os 3 primeiros foram passos incompletos. Aí uma 4ª pra 10. Sim, cara. Ele deu um passo pro Amendola no meio do campo. Sim. Que deu o first down, obviamente. Mas eles perderam quase 20 segundos até dar o spike, velho. Exatamente, cara. E aí entra um negócio também que aí o pessoal fala, porque entra aquele rolê de teve roubo, tá, não sei o que. Cara, teve um pass interference na Hail Mary ali, que basicamente, você já viu, cara, alguém chamar pass interference na Hail Mary, cara? Não, por isso que eu nem comento, porque assim, se forem chamar pass interference em Hail Mary, acaba com todas as Hail Mary do Aaron Rodgers até agora, cara. Exatamente. Porque nenhuma vale. Só que, cara, foi engraçado, porque eu não lembro agora quem que foi, acho que foi o Hogan, cara. O Hogan, sim, levou ali um bloqueio, mano. Esse não foi pass interference, cara, foi um holding. Ou pra marcar alguma coisa, era um holding. Ele caiu sentado, cara. Foi um negócio que eu falei, meu Deus do céu, mano, pode isso? Mas, ok, cara, tipo, não tem o que falar. Só que aí, faltando acho que 9 segundos, que foi a Hail Mary, né? Bola ali, logicamente, no Gronk, né? Que é o único que consegue pular ali no meio da galera, porque todos os outros wide receivers dos Patriots são anões. E, infelizmente, a bola ali cai em terra e o senhor Tom Brady joga, mundo. De nada, mundo, de nada, por dar essa alegria a vocês. Infelizmente, o Patriots perdeu o Superboy nessa jogada. De novamente, nada. Cara, assim, de tudo que a gente pode falar, cara, é méritos praticamente exclusivos do Eagles, porque assim, quando a defesa teve que aparecer, a defesa apareceu. Como todos os jogos que ela jogou mal nessa temporada, ela decidiu no finalzinho, impressionante. Todos os jogos que jogou mal. Sim, o play calling do. No final, velho. Sim, o play calling do Doug Peterson, cara, foi excepcional. Tipo, ele assim, dominou a batalha ali dos head coaches. Não vou falar com certa tranquilidade, porque assim, cara. Não, mas ele ganhou. Não, sim, ganhou. Eu só não falo que foi com certa tranquilidade, porque, cara, a defesa, se a defesa tivesse jogado de maneira que eu esperava que jogasse, cara, esse jogo ia ter, tipo, igual o primeiro tempo, tipo, esse jogo já tinha esse acabado jogo há muito tempo. Esse jogo ia estar, tipo, sei lá, cara, 41 a 12, né? Só que assim, realmente, cara, o time do Eagles veio ali e falou, ok, cara, nossa defesa tá uma bosta, mas a defesa dos caras também tá pior que a nossa, então bora sentar o cacete neles. E foi isso que aconteceu. Ótimos drives, cara, todos os drives ofensivos, gastou o relógio muito bem, cara. Ele isso foi, né? Calmíssimo, cara. Sim, cara, também. O Nick Foles não foi encostado, cara. O Patriots conseguiu fazer pressão acho que duas vezes nele. E foi só lá, né? Não fez mais nada. Não dá nem pra chamar de pressão. Exatamente, assim, cara, não tem nem o que falar, cara. O Eagles, assim, ofensivamente perfeito, né, praticamente. Porque lançou uma interceptação. Interceptação não foi culpa do Nick Foles, então foi-se. Mas praticamente perfeito, cara. E é isso, cara, execução do time inteiro. E o fumble foi culpa do Tom Brady? Cara, não, cara. Não foi, foi mérito do. Foi mérito do front seven do Eagles. Chupa Tom Brady. Chupa Tom Brady. Se você parar pra ver, na hora que ele ia lançar, foi a hora que acho que foi o Graham, né, que chegou e, cara, forçou o fumble. É o que eu falo. Não há demérito. Não há deméritos na vitória do Eagles, cara. Tipo, tudo foi mérito do Eagles mesmo. Você pode falar, a defesa do Patriots tava ruim. Cara, tava péssima. Foi, cara, pior derrota. Só não foi pior. Foi a pior derrota da defesa do Patriots de toda a era do Belichick. Tom Brady lançou pra 505 jardas. Você teve Amendola com 152, Hogan com 128, Gronkowski com 116. E você, sim, perdeu o jogo, cara. Sim, e aí eu quero falar, cara. O Tom Brady fez basicamente o melhor jogo de playoffs da história. Um dos melhores jogos em gerais da história. E perdeu! Não, e por conta de uma defesa de merda, cara, de negligência defensiva, perdeu. Tipo, se o Patriots tem uma defesa ligeiramente boa, cara, tipo, não precisa ser muita coisa, mas só ligeiramente boa, cara, esse jogo, ele ia tá parelho, né, porque, enfim, como eu disse de novo, a execução ofensiva do time do Eagles, por mais que a defesa seja boa, a defesa não cederia os TDs que cedeu, mas, cara, ia levar ponto do mesmo jeito. Tipo, isso não, claro. Não tem nem discussão, porque a execução foi muito boa. Só que, cara, o seu quarterback tem 40 anos. Tem 40 anos. Ele não vai ter outro jogo igual esse, cara. Tipo, ele simplesmente jogou o melhor jogo da carreira dele. Sim. E. Perdeu. E assim, a defesa, tipo, fala, foda-se, né? Tipo, pra que que a gente tá aqui, cara? Por exemplo, você pode fazer igual a Gisele e falar que é a primeira vez que o outro time ganhou o Super Bowl e às vezes você tem que deixar o outro ganhar. Olha, a lição de vida sensacional pra sua filha, viu, Gisele? Parabéns, viu, amiga? Vai ser mimado pra cacete essa criança. Nossa senhora, que nojo. E, cara, eu vou ser sincero assim. Eles se merecem, né, cara? Impressionante. Pra quem não sabe, o menino Tom Brady não foi cumprimentar o Nick Foles após o Super Bowl. Como ele não cumprimentou o Eli Manning nas duas derrotas. É um exemplo de pessoa, assim, que olha... Tá louco, viu? Parabéns pra quem torce pra esse time. Enfim. A única coisa que eu falo, que assim, é bem sincero aqui, cara, é, como eu disse, pra mim, da maneira que foi jogada, cara, se você ignorar completamente que as defesas foram um lixo, cara, foi um dos melhores Super Bowls, um dos Super Bowls mais legais de se ver. Exatamente porque assim, cara, ah, você chega pra um amigo e fala assim, cara, senta aqui e vem ver isso. Mano, é ponto toda hora, é tipo, todo mundo livre, foda-se, é mó da caralho o jogo, tá ligado? Então, é maravilhoso de você ver um jogo assim. É, eu que gosto quando o jogo é mais equilibrado, quando as defesas também estão jogando bem, puta, pra mim, eu fiquei meio, falei, mano, tá tudo errado nesse jogo. Mas ao mesmo tempo, cara, é empolgante. E, cara, tipo, aí fica aqui meus sinceros parabéns ao Eagles, de verdade, cara. A história toda da temporada... A gente já falou isso nos outros programas. Foi um time que foi muito bem construído na pré-temporada, que veio sendo montado direitinho. Sofreu, cara, um problema tremendo, que foi perder o seu left tackle e perder o seu quarterback durante a temporada. Conseguiu. É, mas o linebacker, foda-se, né? Não, cara, não é foda-se. É o principal jogador da defesa, caralho. Não, cara, o principal jogador da sua defesa é o Jenkins, mas enfim. Não, e o Cox. Mas enfim. Bom, é, passou por tudo isso e, cara, é, conseguiu. E aí aquele clássico negócio. Pra você ser o melhor, cara, você tem que vencer o melhor. E o Eagles não só venceu o melhor time, como venceu de uma maneira, cara, tipo, literalmente assim. É aquele negócio, o heartbreaking moment, né, cara? Tipo, você sabe que, puta, a porra do Tom Brady consegue fazer um drive de 2. O cara é o melhor quarterback pra você ter nesse drive de 2 minutos. A defesa vai lá, a defesa fala assim, ok, cara, não vai rolar, tá ligado? Força o turnover e acaba, cara. É você, literalmente, você acabar com um time, você destrói um time aí. Você detona o emocional. Não importa que o time tenha ido pra 8 Super Bowls nos últimos 17 anos, não importa o que acontece, você simplesmente acaba com a emoção. Você fala assim, cara, não vai rolar. E assim, tudo que o Eagles fez é mérito do Eagles, cara. Tipo, é o que eu falei, não adianta você falar, ah, porque a defesa do Patriots. Cara, é mérito do Eagles. Você tem time. Cara, essa defesa tá uma bosta a temporada inteira, cara. Você teve times que não conseguiram fazer nada, e times, tipo, bons, tá ligado? Que não conseguiram aproveitar, explorar esse momento. Então, assim, fica meu sincero parabéns pro Eagles, parabéns por tudo que fez, cara. Foi realmente sensacional, assim, foi bonito de se ver. É tipo, você sabe que é uma cidade que o pessoal, os torcedores, é tipo meio todo um bando de louco maníaco. Deixa nós, cara, certo, mano. Se a gente quer comer bosta, cara, de cavalo na rua, a gente come bosta de cavalo na rua. E, cara, realmente, é uma daquelas histórias que quando você olha pra trás, você fala assim, putz, cara, que jornada da hora pra um Super Bowl, cara, que negócio da hora que aconteceu, que aí, negócio você junta, legal que eu presenciei. Deixa eu só postar um adendo pra, claro, a sua raciocínio. E juntando com todo o negativismo que rondou essa campanha do Eagles depois que o Wentz machucou, cara, isso é a coisa mais impressionante. Todo mundo metia o pau, não vai perder pro Falcons. Primeiro vai começar, né? Vai ganhar a divisão? Beleza. Não vai terminar em primeiro na conferência. Terminou em primeiro na conferência. Ai, vai tomar um cacete do Falcons. Ganhou do Falcons defendendo 4 jogadas seguidas pro Julio Jones na endzone. Ai, vai tomar um cacete do Vikings? Nossa, melhor defesa da liga. Meu Deus do céu. Nossa, que estupro que aconteceu, que o Eagles deu no Vikings. Aliás, né? O Vikings sensacional, né, cara? Foi estuprado pelo Eagles, teve que aguentar o time e a torcida na cidade, teve que aguentar o time sendo campeão no Super Bowl e ainda por cima teve que aguentar a torcida que levou os assentos de volta pra Filadélfia, velho. Chupa, tudo de merda. E por fim, né, cara? Cara, que coisa linda, velho. Que time sensacional, cara. Pode continuar. É, não, então, mas de fato, cara, foi realmente um negócio que, assim, quando, tirando aí a parte dos times e o clubismo à parte, cara, é muito legal você presenciar isso e você, tipo, daqui a alguns anos falar, caraca, viu o primeiro Super Bowl desse time e, cara, é uma jornada que condiz pra ser o primeiro título de Super Bowl do Eagles, sabe? É um negócio que, se tivesse acontecido de outra maneira, talvez não seria tão... Aí o Victor vai estar falando. Seria, cara. Podia ser de qualquer jeito. Mas você me entendeu, cara. É que você é um bando de torcedor louco, retardado. Mas enfim. E aí, um negócio especial, cara. Claro que foi. Um negócio que eu estava. Quebec reserva, né, cara? Como? Ninguém imagina. Cala a boca. Um negócio que eu estava vendo, que é esse traço paralelos, é, Eagles entrou, né, nesse Super Bowl como underdog e com seu quarterback reserva, né? O Patriots, no seu primeiro título do Super Bowl, entrou como underdog contra o St. Louis Rams e com seu quarterback reserva. Olha aí como a história se repete, né, cara? De um lado diferente. Mas enfim, é... Cara, então, novamente, meus parabéns pro Eagles. É, cara, tudo que a gente já falou aí, é, daqui pra frente, cara, vai ter quarterback, uma porrada de nego em contrato, uma porrada de nego voltando de lesão. O time tá bem montado pro futuro. Agora, né? Meu Deus, que... Não, e vai conseguir. Nego atrás, cara. É, e vai conseguir um caminhão de jogador, de pique, do cacete que for, pelo Foles. Então, assim, é, o Eagles tem tudo agora, cara, pra virar uma dinastia e, tipo, seguir daí pra frente, né, fazendo ali o dele, pronto, cara. É, o time, como eu disse, time bem montado, galera voltando de lesão. Cara, cap management desse time é sensacional, cara. Todo mundo tem que aprender. Sem fazer mutreta igual o contrato do Tom Brady, diga-se de passagem, né? Os ataques especiais não param nesse podcast. Não, cara. E você falou em dinastia, cara. Se conseguir fazer uma dinastia, ainda é uma coisa mais sensacional ainda, porque a NFC só tá ficando cada ano mais forte. Ainda é mais espetacular ainda se conseguir isso. Não é que nem essa merda de NFC que só tem dois times. Como que a NFC não está ficando mais forte? Cara, porque se você... Não, só vou te falar um negócio. Se você parar pra pensar, cara, puta, a NFC é porque, assim, o talento é melhor espalhado, mas, tipo, não é concentrado nos times. Mas, assim, meu, você tem Aaron Rodgers aí que foi pra, tipo, um Super Bowl até agora. Não, mas puta, ele, Green Bay, cara, ele teve... liga pra Green Bay. É, então, mas ele teve ótimos times. O Drew Brees, cara, foi pra um Super Bowl. Então, meu, tipo, e aí vai perder. E aí, cara, o Carson Wentz é um ótimo quarterback, cara. Só que, se você parar pra pensar, quais quarterback é o building block dos times, quais são os outros bons quarterbacks que tem na NFC que podem continuar jogando em alto nível pelos próximos 5, 6 anos? Tipo, tirando o Carson Wentz, o Russell Wilson, cara, ele vai fazer 30 anos e o jogo dele é baseado em jogo corrido. Cam Newton, meu, não rola. Ele não... Tá. Tipo, cara, o Aaron Rodgers, coitado, né? Também tipo, o cara é o melhor quarterback da geração dele. Dimidi, cara. Tá. Ele coloca fé no Dimidi, vai que, né, cara? Então, é o único, cara. É o único. Vai que. É o único. Agora, se você pegar a AFC, cara, Tom Brady vai sair, ok. Aí tem Mariota... Menino Deshaun Watson, que é, cara... Mano, Deshaun Watson, eu calo a minha boca, eu queimo minha língua toda vez que eu falo dele, porque eu falei assim, mano, esse menino saindo de Clemson, ele vai continuar sendo, cara, ele evoluiu de uma maneira que eu falei assim, meu Deus do céu, cara, o que eu estou vendo aqui é algo maravilhoso. Mas enfim, e parece que a parada mesmo da AFC, cara, é que você tem... Você tinha três times, né? Que no caso eram os times do Peyton Manning, que, o Steelers e o Patriots. Que todos esses times tinham um comum que era assim: era um ponto que era muito bom e que se sobressaía. Na NFC, cara, como o talento é mais espalhado, os times eles são mais equilibrados, mas não vê que são necessariamente mais fortes, cara. É da maneira que eu vejo. Né? A NFC, de fato, o talento é muito concentrado em poucos pontos. E esses times que eu falei, tirando os times do Peyton Manning, eles são muito bem treinados, cara. Eles são muito consistentes. Na NFC, cara, é só você pegar pra ver. Consistente, cara. Ah, mas o Chiefs foi consistente nos últimos 3 anos, cara. Antes do Andy Reid, né? Ele perde na primeira rodada. Essa é a consistência. Agora, se você... Agora, vamos pegar o Eagles mesmo, cara. O Eagles em 2010 foi pra playoffs, aí no ano seguinte foi o Dream Team, não foi? Se fudeu. Sim. Aí, puta, no ano seguinte se fudeu de novo, aí playoffs. Com o menino Nick Foles. Sim, cara. E assim, é tudo... up and down, não tem consistência. Dallas Cowboys, o Jets, favor, né? O Redskins, Green Bay, nossa, chega todo ano e perde todo ano, porque é uma bosta. Drew Brees, coitado dele também. Falcons, Vikings era tipo saco de pancada até alguns anos atrás, né? Só tinha o Adrian Peterson. Do Bears, ai. Cara, não, tipo, sabe, você não tem times que seguem o mesmo nível de consistência na NFC, cara. Você não tem essa longevidade. Vai mudar agora, cara. Acho que isso vai mudar. Exatamente, agora. Cara. Eu também acho que vai mudar. Eu também acho que vai mudar, porque aí entram duas coisas. Primeiro, o Eagles, por tudo que tá fazendo, e os dois times que eu quero ver como é que você desenvolver, Rams e 49ers, cara. De resto, esquece. O único time que eu acho que pode atingir algum tipo de consistência, e é unicamente por causa do quarterback, é o Lions, cara. Porque o Matt Stafford, eu gosto muito dele, cara. Eu acho que ele é um ótimo quarterback. Bom, eles começaram com o pé esquerdo já, né? Exatamente, exatamente. Mas enfim. Então, só pra finalizar de fato, novamente, meus parabéns pro Eagles, meus parabéns a todos os torcedores do Eagles. O Victor, ele vai falar que não sabe, mas realmente, se tem uma pessoa que merecia esse título, cara, é o Victor. Eu merecia, cara, merecia mesmo. O cara me apresentou futebol americano, eu devo tudo que... esse podcast aqui, se ele não tivesse me apresentado isso, eu não estaria fazendo isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, cara, de verdade. Eu amo esse esporte, cara, eu já sofri tanto com futebol normal, cara, que quando eu me encontrei em futebol americano, é a melhor sensação que eu tenho, cara. Eu já senti emoções que eu nunca senti com o meu time de futebol, só pra vocês terem uma ideia. Qual é o seu time de futebol, Pedro? É o Vasco, cara. Ok, obrigado. Inclusive, pré-fase da Libertadores 6-0 em cima da Universidade Concepción. Chupa todo mundo. Euricão, moleque. Mas enfim. De nada. Mas e fica aliás, aqui. Falha. E aqui o show de bola ele se mantém o mais longe possível de futebol e assim será. Para sempre. Exatamente, cara. O único adendo que a gente vai fazer é na Copa do Mundo, que a Copa do Mundo merece. De fato. De resto, foda-se. Mas assim, então, cara. Novamente, tem uma pessoa que merecia, é o Victor, então parabéns ao Victor. Eu aguento de boa aí esse um ano, vai ser um longo ano pra mim, cara. Mas, enfim. E, cara, só o que eu tenho a falar do meu time é assim. O que esperar do seu time daqui pra frente? Não, cara, eu vou ser sincero, o que eu espero é tipo assim. Tom Brady não vai durar mais 2-3 anos, cara. Tipo, isso eu tenho certeza. Vão cortar as asas dele rapidinho, porque, cara. O corpo humano ele não consegue chegar, não importa o quanto de sei lá, cara. Sexo, falando de vôlei de tênis, né, cara? Exato, cara. É um esporte que, né, puta. O brother de 25 anos levou uma no meio do peito com o ombro e ele desacordou, cara. Não sabe? É um esporte meio complicado, mas assim, enquanto tiver Bill Belichick, caso o Bill Belichick sair, tiver uma consistência ali no trabalho, eu acredito, cara. Eu acho que assim, o time ele manteve o mesmo modus operandi durante 20 anos praticamente. E foi vitorioso durante esses 20 anos, cara. Você ter uma derrota dessa nesse Super Bowl, você tem que entender que assim, cara, você não consegue depender só do seu quarterback, você tem que ter uma defesa. Porque, como eu já disse, você desperdiçou o melhor jogo da história dos playoffs. Você desperdiçou, tipo, foi o melhor jogo da história, foi o melhor jogo para um quarterback da história dos playoffs. Você desperdiçou, você simplesmente pegou tudo isso e jogou no lixo, né? Por negligência pura, cara. Assim, se o Malcolm Butler tivesse no jogo, o cara poderia ter mudado, de fato. Porque, mano, não tem como você ser pior que o Roy, que o Baremose, sabe? Tipo, não tem. Mas assim, agora é olhar pra frente, vai ter o McDaniels. Eu espero muito que o novo coordenador defensivo seja o Brian Flores, porque o corpo de linebackers do Patriots era ridículo, continua sendo ridículo, só que assim, é um corpo de linebackers ridículo, mas disciplinado, cara. Então, acho que se ele for promovido vai ser uma boa escolha. E, é um cara íntegro, né, velho? De palavra, eu diria. Não, o Brian Flores é defensive coordinator, cara. Não. O McDaniels não é mais a head coach do Colts, então voltou como offensive coordinator. Eu vou ser bem sincero que eu acho que ele não vai assumir, cara. O que eu vi aí das palavras que na reunião que ele teve direto com o Belichick foi que o Belichick falou assim: olha, é o seguinte, você quer ser head coach, só que você não tá preparado. Então eu vou te ensinar como ser as coisas de ser head coach, aí depois você faz o que você quiser. Se ele não tá preparado, o Bronco sabe, né, cara? Exatamente, cara. Ah, que, porque todo mundo fala assim, ah, porque, mano, eu lembro até hoje daquelas tretas que tinha no vestiário, que a merda do Brandon Marshall ser um veneno pro vestiário e pro Jay Cutler também é desde aquela época, então vocês têm que ficar ligeiro. Só que assim, eu acho que, cara, daqui pra frente é exatamente pegar, sentar, olhar pro draft e falar assim, ok, a gente tem um quarterback de 41 anos e a gente precisa... Tem que draftar alguém, cara, não tem como. Então, você tem boas opções, drafta, desenvolve e mantém aquele negócio, cara, bom cap management, achar ali joias de outros times que você vai poder utilizar, sempre se manter no esquema e, cara, lembrar de qualquer maneira que, assim, por mais que o jogador tenha que ter disciplina, você punir eles por disciplina no jogo mais importante da temporada não pode acontecer, cara. Tipo, não pode, velho. Puta, acho que isso foi um erro primário, assim. Porque, assim, você não é só que você colocou um bom jogador. Você não gosta do Butler, detalhe. Sim, sim, cara, eu não gosto do Butler. Quando você tira um jogador que liderou em snaps defensivos do time, coloca ele no banco no Super Bowl, você não tá só tirando esse jogador. Você tá mexendo, cara, com... Todo time, cara. Então, assim, você teve Tom Brady, o Hightower, teve mais um monte de líderes ali daquele vestiário indo no postzinho do Butler no Instagram e curtindo, cara. Tá curtindo. Cara, os caras estão apoiando o jogador que, mano, o cara foi, entre aspas, gigante, traído, cara. Foi deixado de lado. Você sabe por quê, né, cara? Exato. E assim, por pior que ele seja, ele ganhou um Super Bowl pro time, tipo, 3 anos atrás, cara. Ele sabe como se jogar nos jogos. Ele sabe o que fazer nos jogos grandes, cara. Você não pode negar isso. Tem cara que tem feeling, cara. O Amendola não joga bosta nenhuma temporada inteira, cara. Chega nos playoffs e o cara simplesmente vira o cara mais importante. O James White é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é você pegar, botar a mão na consciência agora e falar assim, ok, cara, esse time aqui, eu tenho uma galera importante, mas assim, eu preciso de um quarterback, preciso de defesa. O resto tá tudo encaminhado. Né? E seguir daí. E assim, cara, de novo, a porra do time, cara, 8º Super Bowl, em 17 anos, cara, a chance do Patriots chegar no Super Bowl é mais alta do que a chance do Cleveland Browns ganhar um jogo, cara. Tipo isso. Mas quando você pensa, cara, é muito difícil você perder tantos jogos assim na NFL como o Browns perde, e é muito difícil você chegar no Super Bowl como o Patriots chega, cara. São dois stats que, cara, o Browns conseguiu perder todos os jogos da temporada. Isso é muito difícil, cara. Isso não é um negócio que, o time é ruim, ele vai fazer. Não. Tipo, a prova é que o Browns do ano passado tinha muito menos talento e ganhou um jogo, cara. Então, é assim. Então, cara, eu, sinceramente, acredito que a dinastia ainda não acabou, mas que a gente enxergou aqui é assim, é a prova de que o quarterback, ele é a peça fundamental do time, só que ele é tão a peça fundamental do time que se você for só pra ele, cara, seu time, você tem que construir em volta, cara. Se você não construir em volta dele, acaba. Não adianta você ter o melhor quarterback de todos os tempos e não ter o resto. Então, assim, né, eu realmente fiquei sem palavras. Eu fiquei puto porque eu falei, cara, mano, vou repetir, foi o melhor jogo da história dos playoffs, cara, pra um quarterback. E simplesmente pegaram e falaram assim, mano, foda-se, vamos jogar, não estamos a fim de jogar hoje. E, como eu disse, isso não tira de maneira alguma o mérito do Eagles, cara, porque aquele negócio, técnico foi melhor e o time foi melhor, acabou. Não é, o Patriots não cometeu erros primários, assim, cometendo special teams, mas tipo, cara, 1-2 pontos não ia fazer diferença, então volto a falar, porque, cara, realmente ficou complicado de assimilar o que aconteceu, porque, cara, esse jogo dava pra ter ganho, mas é isso aí, cara, daqui. Exatamente. Então, novamente, pra finalizar tudo, parabéns ao Eagles, parabéns ao Victor e pra todo mundo aí que torce pro Patriots. Não seja o tipo de torcedor chato, tá? Que acha que, é tudo contra a gente. Algumas coisas são, algumas coisas não. Cara, você acabou de presenciar Ai, meu Deus. Você acabou de presenciar um ótimo jogo de Super Bowl, cara, e, tipo, siga daí pra por frente. Por favor, me diga o que é contra vocês, por favor. É, Godel chama, cara. Ele é muito contra você, só chato, cara. E uma coisa que você falou que, tipo, daqui pra frente, o que o time tem que fazer? Não pode esquecer de dar o cheque pra arbitragem, galera. Não esquece dessa parte, é importante. Ou então de destruir o celular alheio, Ou então de murchar uma bolinha aqui, outra cá. Não esquece dessas coisas, não. Ai, meu Deus. Terminou? Não, tem outra coisa. Alguns pontos aqui que eu... Fale. Eu lembrei aqui. Hoje tá saindo um monte de notícias sobre o Eagles que teve a parada na cidade, né? Foi a coisa mais sensacional do mundo. Se você... Talvez eu coloque o link de um vídeo do Jason Kelce que deu um speech sensacional, histórico. É impressionante, cara. Eu estava chorando e pulando de alegria ao mesmo tempo com esse speech dele. Já faz 4 dias que a gente ganhou um Super Bowl. E saiu hoje que o Eagles, um dia antes do Super Bowl, no sábado no caso, foi treinar lá no campinho do Chifrudo e usou um playbook de jogadas que não seriam usadas no domingo. Sim. Para evitar uma possível filmada ali dos meninos de New England, cara. Quão genial é isso, cara? É espetacular. Que time lindo, cara. Enfim, era só isso. Tem que se precaver, né, cara? Não tem que se precaver. Ai, nossa, é. E, ó, uma notícia fresquinha aqui para vocês é que o técnico de quarterback do Eagles, o DeFilippo, vai ser o coordenador ofensivo do Chifrudo lá. Então o Eagles já sofre uma baixa e é uma baixa grande. O cara é só o técnico de quarterback, mas ele é muito além. Vai muito além. O cara é bom. Eu aconselho a todos vocês que gostam de futebol americano, se vocês tiverem um bom entendimento de inglês, procurem no YouTube, na página do Eagles, a entrevista que o DeFilippo dá sobre quarterbacks em geral, cara, porque é uma das coisas mais instrutivas que eu já vi, cara. É realmente é muito, muito bom, cara. Ele cara é um realmente gênio. Sabe o que ele tá fazendo, cara. É realmente muito bom. Uma maneira de equiparar isso é você fazer a pergunta certa pro Bill Belichick sobre special teams, cara. Ele começa a dar uma aula sobre special teams, que também é sempre sensacional, cara. Você, tipo, o resto foda-se, mas sobre special teams, Bill Belichick é a melhor pessoa do mundo, né? Embora isso não tenha ficado muito claro no Super Bowl. Ladrão. Mas enfim. Ladrão, bandido. Cala sua boca. Bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Terminou a temporada da NFL, mas assim, a gente vai entrar em hiato da NFL aqui. Voltamos, acho que daqui a umas 2-3 semanas, quando tiver mais algumas informações sobre o Combine, Draft e afins. Tem Free Agents, tem o Draft. Aí vai ficar parado de novo, porque, né, cara, porra, 3 meses ali pra, depois do Draft pra começar a temporada. Mas... como já dissemos aqui nesse programa, NBA, né, amiguinhos? NBA. Ah, meu Deus, vai ter. Mano, vai ter NBA, vai ter Copa do Mundo. Vocês não vão ficar sem o show de bola, cara. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha. Que eu e o Victor, na verdade, né, tenhamos aí a paz de espírito pra começar a escrever pra vocês também, fazer materiazinhas e tal, fazer um serviço jornalístico de ponta pra todos vocês. Bem, mas. Clubista, claro. Exatamente, cara. Se não for clubista, não tem graça. Mas assim, de imediato. Podcast da NBA, já sai semana que vem sobre a trade deadline. Aconteceram coisas hoje sensacionais. Que olha, parabéns a todos os envolvidos, fazia tempo que não tinha uma deadline tão, tão engraçada assim. Mas se vocês acham que isso aqui é um show de clubismo, é que vocês não vão ver a NBA, porque na NBA, cara, eu e o Victor unimos forças. Basicamente é. A gente vira os playoffs e estamos juntos. A gente vira um Megazord. Contra quem? Aqui. Você quer falar? Olha, a gente guarda. Ah, cara, não, vamos guardar. Vamos guardar. A gente, vamos fazer a nossa panela aqui pra gente guardar esse segredo. Olha a dica. Não, cuidado. Não é a panela da cobrinha, não. É uma panela mais real, assim, ó. Uma panela mais. Né? Mas enfim, faremos aí o tão esperado podcast NBA. E como eu disse, vamos tentar escrever. Lembrando que tem Copa do Mundo, tem mais uma porrada de coisa. E. Só que infelizmente, NFL agora, vamos só fazer um pouquinho ali da off-season. Vou tentar bolar uns materiais novos pra vocês. Mas realmente, questão do jogo. A gente mesmo. Volta de verdade, né, NFL? Não se preocupe. Vamos discutir. Não, mas cara, a muito... da NFL é da hora. Sim, cara, free agency e draft são sempre muito bons, cara. E fora que tem a gente pretendo. Aliás, também. Onde é o draft? Onde é o draft esse ano? Que não... Ah, é Dallas. É em Dallas? Putz, e o que acontece quando vão anunciar a última escolha do draft, do primeiro round? Eles falam assim, que falar? Tal, Super Bowl Champions. Ah! Que lindo, cara. Você lembra que teve um draft do ano passado que foi na Filadélfia, né? Por sinal, a temporada começou e terminou na Filadélfia. Um ex-jogador X do Dallas lá, que começou a falar um monte de bosta quando foi anunciar uma carta do Dallas. Cara, payback is a bitch, isn't it? Você tá louco, cara. E vai vir com um anel de brinde ainda no meio da bunda de vocês, seus texanos de merda. Nossa, cara, eu tô realmente curioso pra ver como é que vai ser o anel do Eagles, velho. Vai ser bonito e verde, tipo, cara. Tô realmente curioso, mas enfim. Uma das outras coisas aqui que eu pretendo, cara, é mandar pra vocês a gente fazer uma sériezinha de programas de power rankings, melhores posições, tudo porque, cara, querendo ou não, tipo, a gente vai ficar sem material, mas sempre tem bastante coisa pra falar sobre a NFL. Mas enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí durante essas... Foram o quê? Seis semanas, né? Seis semaninhas aí de show de bola da NFL. Voltamos, olha só. Caso vocês queiram matar a curiosidade de como eram os primeiros programas, tá tudo no feed. Feed funcionando de maneira maravilhosa. Só não sei se ainda tá funcionando no iTunes. Um dia eu faço ele funcionar no iTunes, mas baixa aí seu player de podcast, entra lá no post pra baixar. Muito obrigado novamente aqui, mesma coisa que eu falei no último programa. Agradeço de maneira muito humilde por todos vocês que acompanham a gente. Parece que não é muita gente, mas, cara, cada um de vocês faz isso aqui funcionar, faz isso aqui ir pra frente. Agradecer o Victor por ter me acompanhado, novamente dar parabéns. Agradecer ele por outra coisa, que é editar os programas, que o Victor tá editando os programas da NFL, enquanto eu não tô conseguindo. E esse foi editado por mim, então... Esse vai ser editado pelo Victor, vai ter... coloca aquela música do Mickey Mill, do Blue Notes, cara, aquela música é muito boa, velho. Mas enfim... Não, é só Like Virgin Dream. Ai, mas enfim, novamente agradecer. Sim, eu sei, cara. Agradecer a todos vocês. E semana que vem tem NBA e NFL. Volta um dia. Um abraço a todos. Mandem e-mails para nós. Mandem e-mails, cara. Uma coisa nova que a gente bolou aqui. Conta pra gente por que você torce para esse time na NFL. Exatamente, cara. Fale, manda lá por você. A gente lê, a gente resume. Se a sua história for bosta, a gente inventa coisa mais interessante. Se você falar que torce pro Seattle, cara, e faz tipo 3, 4 anos, não mande. A gente não vai ler. Na verdade, a gente vai ler, só que a gente vai fazer primeiro um questionário pra você, que você não pode procurar no Google, cara. Se você for torcedor do Seattle e você não sabe quem é Steven Largent ou Sean Alexander, você não pode ser torcedor do Seattle. Não pode. Mas mandem e-mails para nós, viu? Adoramos vocês. Muito obrigado. Tem que saber quem é Lofa Tatupo, cara. Se você não souber quem é esse cara, não sei quem é. Olha só, eu já posso ser um torcedor do Seahawks. Era um fullback, não era um fullback? Não, cara, era um linebacker muito bom deles, cara. Então não sei quem é mesmo. Era um linebacker muito bom deles, um membro original da Legion of Boom, cara. Parabéns então pra eles. Enfim, a gente tá falando de Seattle, né, velho? Então, foda-se, né, galera. Esses times aí. Mas é isso aí, galera, novamente, um obrigado a todos. E até semana que vem. E curte esse Fly Eagles Fly, campeão. Chupa mundo e de nada mundo. Tom Brady, toma no meio do seu cu.